Miguelzinho. Como foi tão bom a gente se encontrar. Eu tava precisando de alguém assim. Um canto reservado pra gente se amar. Que esse amor resista até o fim. É viajar no céu, beijar sua boca tem sabor de mel. Esse é o sonho lindo que eu sonhei pra mim. Tocar o seu corpo é viajar no céu, beijar sua boca tem sabor de mel. Esse é o sonho lindo que eu sonhei pra mim. Vem meu mar, vem pra mim. Vem meu mar, diz que sim, que esse amor não vai ter fim. De alguém assim. Um canto reservado pra gente se amar. Que esse amor resista até o fim. Tocar o seu corpo é viajar no céu. Beijar sua boca tem sabor de mel. Esse é o sonho lindo que eu sonhei pra mim. Tocar o seu corpo é viajar no céu. Já sua boca tem sabor de mel. Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim. Vem meu mar, vem pra mim. Vem meu mar, diz que sim, que esse amor não vai ter fim. Vem meu mar, vem pra mim. Vem meu mar, diz que sim, que esse amor não vai ter fim. Você é o sonho lindo que eu sonhei. Pará.